Você não ouve uma música qualquer, nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, a pedido é música nesta manhã de domingo. Vamos atender ele que nos envia um e-mail. Rubens Betting, somos seus assíduos ouvintes e gostaríamos de ouvir composições do consagrado Alfredo da Rocha Viana Filho, o fabuloso Pixinguinha. Ele faz aqui uma seleção de composições assinadas pelo Pixinguinha. E ainda diz, receba nossos cumprimentos pelo lindo programa, forte abraço, Joel Melo e família. Ao Joel Melo e família, pelas palavras elogiosas, os nossos agradecimentos e vamos atender a família do Joel Melo e a ele também, com estas composições do saudoso Pixinguinha, um dos maiores músicos que o país já teve. Uma gravação raríssima do início do século passado, da década de 20. Gravação esta que só colecionadores possuem. Pixinguinha executando de sua autoria, gravação da década de 20 do século passado, Rosa. Notem o talento do Pixinguinha já no início do século passado. Do Pixinguinha, Orlando Silva e seu maior sucesso, a composição que recebeu uma belíssima roupagem do Radamés Carinhoso. Ainda para ele, Joel Melo e toda a sua distinta família, que desejamos também aquele Natal Santo e aquele ano maravilhoso, a Orquestra Brasília, em arranjo do Pixinguinha, arranjo orquestral do Pixinguinha, a Orquestra Brasília executa do Pixinguinha Lamento. Thank you.

Ainda para o Marcelo Brianza, nosso gentil ouvinte, esta canção maravilhosa natalina, com o rei da voz Francisco Alves, arranjo Lírio Panicali, do Davi Nasser. Canção de Natal do Brasil. vosso povo sofredo. Dai harmonia aos vossos filhos e um pouco mais de amor. Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, esta em 107,9, com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, com a sua participação e a sua audiência, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, mais um intervalo e na volta, Moacir Bueno, Carmen Miranda e Osni Silva.